de ligar restrito. Cê quer falar com ela, mas você vai falar comigo. Você chifrou, ela devolveu, você chorou e o culpado foi eu. E o que deixou pra trás agora é meu. E esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto minha e dela, e é você quem tá pagando. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. Esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto minha e dela, e é você quem tá pagando. Esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é o chifre ou a parcela. Me diz o que dói mais, hein? É o chifre ou a parcela? Qual é a tua cara? Para de ligar restrito. Cê quer falar com ela, mas você vai falar comigo. Você chifrou, ela devolveu, você chorou e o culpado fui eu. E o que deixou pra trás agora é meu. Esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto minha dela, e é você quem tá pagando. Esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é um chifre ou a parcela. Esse iPhone aqui que eu tô falando tem foto minha dela, e é você quem tá pagando. Esse iPhone aqui já era. Me diz o que dói mais, se é um chifre ou a parcela. Foto minha e dela, e é você quem tá pagando. Me diz o que dá mais, se é o chifre ou a parcela.